chapéu à vareira, mandai-o arredoar, enquanto a vareirinha, meu amor, deixa-te andar. Enquanto a vareirinha, meu amor, deixa-te andar. Já não é para ti, já não é não, não, já não é para ti o meu coração. Já não é para ti, já não é não, não, já não é para ti o meu coração. Já não é para ti, já não é não, não, já não é para ti o meu coração. Vareira, nova vareira, quem te ama quer-te bem. Vareira, nova vareira, quem te ama quer-te bem. Enquanto há vareirinha, meu amor é que me tem. Enquanto há vareirinha, meu amor é que me tem. Agora é que eu canto, agora é que eu brinco nesta brincadeira, meu amor, consinto. Agora é que eu canto, agora é que eu brinco nesta brincadeira, meu amor, consinto. Agora é que eu canto, agora é que eu brinco nesta brincadeira, meu amor, consinto. Ó Barcelos, ó Barcelos, ó Barcelos, ó Badio. Ó Barcelos, ó Barcelos, ó Barcelos, ó Badio. Caístes da ponta abaixo, fostes beber água ao rio. Caístes da ponta abaixo, fostes beber água ao rio. Já não é para ti, já não é não, não, já não é para ti o meu coração. Já não é para ti, já não é não, não, já não é para ti o meu coração. Já não é para ti, já não é não, não, já não é para ti o meu coração.